Guilherme do Jackson, o luxuoso das marcantes, e eu estou aqui com meu parceiro DJ Zico Mix, arrebentando na sequência de marcante. Dale, garoto! Eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Zico Mix. Eu era infeliz e agora sei o que é. Valdeci Correia e DJ Zico Mix, na Rádio Mania FM 91.3. Tecno Show e ponto final.